Bom, é que já vai ter uma música de fundo, né? É, já tem um soundtrack. Pega lá o tripé. Porra, põe aqui. Pega lá o tripé. Tô perguntando pra vocês, vocês querem um tripé? Tem um cara que tá vendendo. Quanto? Aquele seu amigo loucão lá. Não, é outro ali. Outro amigo loucão? Não, é outro... O cara tá vendendo, não sei de preço, não sei nada. Eu posso pegar com ele e ver. Vai ser esse, vocês querem. E ele tem uma câmera da Sony também, desse tamanhozinho. Só que eu não sei também de modelo nem nada. Eu só vi a câmera, tá ligado? Quanto que ele tá já cobrando? Já põe de coisa. Não, tem que ver primeiro. Por que você já não viu? De brincadeira, velho. Você... lá ele ficou sério. Elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger, supera a dor e dá forças pra lutar. Guerreiro das estrelas, sem feiar, nada a temer, oh yeah. Sem feiar, unidos por sua força, sem feiar, pega a luz até vencer. E aí, Três, você tá bem aí? Tá querendo alguma coisa? Muito confortável, mas eu tô bem. A gente vai fazer... Você ficar confortável. Que bom. Guerreiros azuis... Eu não lembro desses guerreiros azuis aqui. Guerreiros? Ah, os cavaleiros de aço? Cavaleiro de aço. Ah, verdade. Os amiguinhos que voam, tem um... Tecnológico. Zoado, eu achei zoado. Mas eles são os mais avançadinhos de tecnologia. Tem Bluetooth a armadura. É a armadura aí, o Cosmos doceia que faz ele vestir a armadura de Sagitário. Ou seja, o Seiya não veste a armadura. A armadura... Veste o Seiya. Então, assim dizer. A ele, por ele, usar a armadura de Pegasus, a armadura de Pegasus tipo, fala assim pra armadura de ouro. Ó, é que a gente boa, pode... É. Existe uma regra dos homens que um cavaleiro de bronze não usa uma exatamente. Armadura. O cara, pra ser um cavaleiro de ouro, o cara tem que ser só que as armaduras... Foot Dex. Entendeu? O cavaleiro de bronze, ele tá começando e tal, não sei o quê. Mas só que já parte do princípio que a Atena é a mais importante do universo. Aí e quem protege são os de aí bronze. Aí as armaduras é que tem a escolha, escolhem o... Exatamente. Mas vem cá, você falou isso agora, tá? Tipo, tá começando. Mas uma vez que você pega uma armadura, não é pra vida? Tipo... Não. Não é... A armadura não... Tipo, a armadura te escolhe em situações... O Aldebaran de Touro vai continuar sendo o Aldebaran de Touro. Mas ele entendeu? Não morreu? Hã? Mas ele não morreu? Não. Ele vai continuar sendo. Só que se o Seiya vestiu a armadura de Sagitário, ele podia muito bem usar a armadura de Touro pra defender a Saori. Só que aí foi uma escolha depois de ter derrotado o Aldebaran, entendeu? Só que aí foi uma escolha da armadura. Que tanto, exatamente. Tanto que depois que ele derrotou o Aldebaran virou amiguinho deles. Tô certo ou tô errado? Eles conseguiram provar pro Aldebaran que, tipo, pô, tem que ganhar de você, velho. Eu preciso defender a mulher lá, porque ela vai morrer. Não, o fato é que o Aldebaran são viu 12 horas. Os moleques, não, calma aí, esses moleques estão querendo fazer um negócio firmeza. Aí o Seiya deu um Hamehameha no chifre dele. É. Já o pei. Aí já foi em choque, ele falou, agora lascou, mano. Tanto é que depois chega o Mu e fala, né, você quer que eu... Dá um fix nisso que, aí. Que ele, não. Quer que eu faça um super bonder? Ele falou, não, deixa aí. É tipo a cicatriz do Sagat contra o Ryu. Na verdade, não são 88 cavaleiros. Que um cavaleiro pode vestir mais de uma armadura. Exemplos disso? O Seiya. Mas o Shiryu, que usa de Libra. Sim, mas além dos do cinco que a gente conhece e que na verdade... Um cavaleiro de aço pode usar outra armadura do outro cavaleiro de aço. Só que não usa. Não, mas daí não é comercial, tá ligado? Tipo, não precisa passar no desenho. É a mesma coisa, que fala que o sangue do Seiya é A positivo, mas e aí? Entendeu? Na hora que o Aldebaran, a hora que ele mata o... Que ele fica todo preto, que o Shiryu vai lá dar o porradão nas costas dele lá. Não. No coração dele, enfia o dedo lá. Não sei se é o... Por que ele ficou preto? Por que ele virou um cavaleiro negro? Não, ele ficou preto, preto mesmo. A pele ficou preta, ele tava morrendo. Foi atingido. Pela rosa, era a rosa do... Não, era a rosa. Meteoro negro do cavaleiro negro. Do cavaleiro negro, é verdade. Aí ele começou a empretecer, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele ia morrer. Só que a única salvação dele era o Shiryu, não era? E até então o Shiryu era o inimigo dele. Não. Não, não. Não, eles nunca foram inimigos. Só nunca rivais. Foram inimigos. No torneio? Só rivais no torneio. Rivais, mas não inimigos, nada pessoal, entendeu? Entendi. Eles estavam atrás de um objetivo que, por coincidência, era o mesmo. E aí o que aconteceu pra ele ficar... Aí vieram os Cavaleiros Negros, pelo que eu lembro, pra roubar a armadura de ouro. Junto com o Fênix. Exatamente. E o Fênix era, nesse e caso, do vilão. Fênix, no caso, tinha mais de um Cavaleiro Negro do Fênix. Que eram as sombras de Fênix e tal, não sei o que, que seguiam ele e tudo que ele mandava. Era a época que o Fênix era o ruim. Não é que eles eram cavaleiros de Fênix. Eles eram as sombras. É, eram sombras. Eles eram as sombras do Fênix. Eles não eram exatamente cavaleiros. Eles eram espectros, eram coisas... Eles eram os carinhas que ele chegou na esquina, quer ganhar 10 mangos e levou lá. Bota essa roupa aqui, vamos pegar aqueles caras ali, entendeu? E coisa assim. Aí o que aconteceu? Quando o Shiryu chegou e ó... Os dois dedos no coração do Seiya, foi ou não foi? Pra vazar foi tudo aquele negócio. Pra vazar o sangue que preto já tinha que sido contaminado. Contaminado. Exatamente. Pelo meteoro negro. É, isso aí, na realidade, vocês estão falando da série Guerra Galáctica. É, não, não é na verdade, os cavaleiros conquistaram as armaduras, e eles já tinham as armaduras exatamente, de bronze. É que teve o torneio, né? E o torneio, o prêmio era a armadura de ouro de Sagitário. Isso. Exatamente. E aí o vilão era o Fênix, nesse trecho, no... É, no começo era o Ikki mesmo. É o Ikki. É, mas o objetivo do Seiya de participar, na verdade, era pra encontrar a irmã dele, né? Lembra disso? É, que era Seika. Seika, exatamente. Isso, super, né, criativo. Vamos criar aqui esse molequinho. O moleque tem cabelo na testa e se chama Seiya. O moleque é um cara pequeno, né? Puta, ele precisa ter uma irmã, que esse é o motivo do heroísmo dele. Vamos colocar o nome dele. Não, o moleque é fodão, o moleque dá mais 100 socos por segundo e ele tem 13 anos. 13 anos nessa fase? 13 anos. Ele tem 1,65m, 66, sei lá. Mas são muito novos. Ele pesa menos de 60 quilos. É, hoje em dia, se você pegar na história dessa, você dá um pau no moleque desse muito fácil na rua. É, na realidade, essa ideia dos cavaleiros, eles serem muito novos e eles não usarem armas, é porque nas outras lutas que tem aquela ideia de então, é mais que... ou menos de 200 em 200 anos, renasce Atenas, é que nas lutas anteriores... Desculpa, corrigiu. Atenas, a cidade. A cidade. Pra mim a cidade tá lá dentro da cidade. De mano, nasce mas de 200 era porque Atena, ela, nos primeiros conflitos das outras gerações, os guerreiros com armas, eles morreram. E na cidade só sobraram, em Atenas. Em olha, Atenas, olha a ligação aí agora. Em Atenas tinham os meninos mais novos e esses se tornaram os cavaleiros. Daí veio essa cultura de a cada geração, na realidade, serem moleques e não exatamente. Usarem armas. E não só por isso, não só por isso. Por motivos extra-cósmicos, certo? Coisas que não são materiais. A criança, no caso, Seiya, que pra mim já não era mais criança, pra mim já era um cavalo. E literalmente um cavalo, porque era um Pegasus. Ele já nascia com o dom, tá ligado? Tipo, ele... Só faltava ele ir lá pra concorrer à armadura. Porque, tipo, ele ia ser fodão do mesmo jeito. Só que daí, tipo, mano, ele foi lá no torneio e agora eu sou fodão, só que eu tenho uma armadura, velho. Só que me explica... Ele ia ser um fudidão de qualquer jeito. Me explica direito essa história de... De ser só armadura sem armas. Porque no anime é aquela coisa de... Ah, de acordo com Atena, lutar com armas é injusto, usemos só as armaduras. Te confesso que essa parte de armas dos cavaleiros. Não, a história das eu não manjo não, muito. A história é essa. Os cavaleiros não usam armas porque nas, é uma coisa cultural, virou cíclica. Assim, de 200 em 200 anos ela surge, né, a Atena, ela reencarna. E aí os cavaleiros são jovens, é uma característica. Os cavaleiros são jovens e eles não usam armas. Isso virou meio que uma cultura. E outra, eles são jovens também, eles são escolhidos muito criancinhas. Criancinhas do mal, mas criancinhas. Que... porque eles têm que defender a Atena durante muito tempo. Entendeu? Exatamente. Eles têm que defender a Atena durante muito tempo. Você vê que na verdade não existem cavaleiros... Atena, na verdade, tinha mais ou menos a mesma idade que eles. Entendeu? Só que assim, cada reencarnação de Atena, os negros têm que aguentar a bronca enquanto ela estiver viva. Porque o que acontece? Você pega um cara de 40 anos pra ser cavaleiro, beleza, ele é fortão, pode ser o cavaleiro do Diabo A4, entendeu? Só que o que vai acontecer? Dá um câncer de esôfago no cara, com 60 anos ele morre, ficou 20 anos protegendo a Atena e a Atena vai ficar desprotegida mais 50, e aí, como é que fica? O que era o Cosmos? Cara, o Cosmos é, pra definição, é uma força. É uma força, é a força dos Jedi, né? Só que tem pros Cavaleiros do Zodíaco. Queria só fazer uma adeira aqui e pedir desculpa pro Yuri. Não, motivos não. Que a gente já sabe quais são. Não é pela cama, é porque você tá chutando o chão toda hora. Particulares, entendeu? Desculpa aí. Então, voltando a falar da força, inclusive, que eu usei pra chutar a cama. Então, não passa de uma força. É, na verdade... O cara que criou os Cavaleiros do Zodíaco, ele não tava pensando, tipo, porra, eu vou montar uma história que tem cavaleiros, certo? Que pra mim, cavaleiro tem cavalo. E no Cavaleiro do Zodíaco, só o Seiya. Daí começa a mistura das culturas, né? Das não é verdade? Mitologias, né? O que que acontece? Aí o cara, são cavaleiros. Daí o cara montou uma história fodida, misturando mitologia com ação, com ficção científica. Tipo, sim, fudeu. Mas isso já é na tradução, porque o título original é Saint Seiya. Então, Saint Seiya. Na verdade, eles seriam, traduzindo literalmente, santos. Né? Exatamente. São guerreiros. Então, eles são divinos. Santos por quê? Na tradução, eu entendi o que você falou. Na tradução, fala Saint Seiya e tal, não sei o quê. Porque na verdade o Seiya não era pra ser só Seiya. O nome dele não é só esse, assim, em tese. Porque Saint Seiya eles já estão pegando geral, entendeu? Ele fica como centro das atenções, tá ligado? Sim, porque ele vai ser o mais importante pra frente. Isso tem a ver. Exatamente, protagonista. Tem a ver um pouco, só interrompendo você. E o que que acontece deles serem santos? Só uma coisinha, o que que acontece deles serem santos? Qual que é o clã Footdex da história? São os deuses. São os deuses. São os acabou. Agora... Ninguém pode ser deus, entendeu? Tanto que tem os cavaleiros deuses, mas é outra história. Eles são os santos, os protetores, só.